nossa estrada. Às vezes penso que não há mais saída. Então eu filtro tudo pelo que passei, e o que sobra é só madrugada. Volta e meia um sonho, um sopro, um topor me distrai. Todos os dias são todos iguais. Na embriaguez dessas vidas, todos bastardos vão se encontrar nessa canção. Da estrada. Eu não sei não. As mentiras cospem fogo e não se retraem. Num desastre lento da verdade que se trai. E eu fico vendo o tempo lá fora passar. As crianças, os cães de rua, puros, inocentes, claros, verdadeiros, simples. E eu não sei não da estrada. I'm not afraid.